Autorizado, chama o táxi. Autorizado, por funcionamento, mais autorizado, aguarde autorização azul 4959. Zero, vou... 723. Eu não sei disso, eu chamo que eu conheço 198, 995. 295, obrigado. Oi. Por uma noite, vou... 723. Boa noite, vou no 723, continue a aproximação, aguarde a autorização de voo. Aguarde. Uso autorizado, pistola 0, vento 1, 4, 0, 3, 0, 8, 9. Uso autorizado, 1, 0, 1, 7, 2, 3. Apaga a parte aérea da Oscar Romeu, vento para 4, 1, 10, desliga a chegada bom, se ajuste 1, 0, 1, 9. Nossa, 3, está autorizado para o ponto de espera via PAT 3, PAT 1, no PAT 100 Índia. No ponto de espera, show pronto, QNH 1019. Positivo, PAT 3, 1, Índia, ponte de espera, torre 18, 95, 9973. Boa noite, Tan 3305. Prepare Puca, Jamaracaju, aguardando cópia. Puca, Jamaracaju, aguardando cópia, Tan 3305. Sistema agora está seu livre autorizado, chame táxi, 4959. Salvador, azul 5201, posto 121, autonomia 4 horas e 45 minutos, a Serra do Ribeirão, pronto para o táxi. Jason 001, táxi autorizado até ponto de espera, direita via Índia, ponto de espera chama pronto, QNH agora 1018. Cuidado, direita Índia, chamará no pronto, ponto de espera, agora azul 5201. Número 2 para Copa do 1134, prepare Puca, transmissão Aracaju. Puca Aracaju, largando o 1134. Sendo chego, 123, 1830. 123, 80, chame 63, 13, bom noite. Chave, as caminhas estão de pista 1017. Salvador, azul 5001, ponto de espera da Amazônia, pronto. Azul 5001, autorizado da Amazônia, Matheus 30. Já do Aguiar e Matheus 30, azul 5001. Autorizado alinhar e decolar pistola 0, vento 140 graus, 089. Contato alinhado, decolar pistola 0, azul 5001. Chico 001, decolando 36, controle Salvador 1-2028. 1-2028, obrigado, boa noite. Taxi azul 4959, 59 a bordo 355, alterna Salvador. Azul 4959, taxi autorizado após o Boeing ingressando para o portão 4. Via Pátio Uni Índia, no ponto de espera, chame pronto, que é legal no 08. Acho táxi após a passagem do voo. Via Pátio Uni Índia, no ponto de espera, torre 198, com a cidade do 4-9-5. Voo 9723, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, voo 9723. Salvador, do 2374, para posto de encerramento. Pátio 3, posição 312. De azul 2774. Ah, bom, 2774.

Mode 1, ajuste no 08. Serão 9973, decolado aos 39, mantenha a proa até 3 mil pés, vai procurar a direita no destino, vou de chame e controle, 120.8. Via saída São Rô, 1.3.0. Via São Rô, 3.0. Cruzamos 2.200 pés. A senhora quer que mantenha 3 mil pés ou já pode tirar agora para o Gileda? Cruzamos 2.200, autorizado por direita via saída 9.973. Puxa, via acionamento. 3.605, cotejamento correto, aguarde. Puxa, vai que acionamento. Aguarda, puxa, 3.605. 354, redução de aumento da 250 mais. Autorizado simultâneo contar, assim que ele iniciar, inicia dar também, mais um minuto para o pushback do 134. Azul 4959, autorizado alinhado do colapso no 0, vento no 40 graus 079. Número 34, cópia. Próximo, pronto. Autorizado para ser abraço mais próximo, grupo de número 7, nível de 1350. Saída Pouca, já Maracaju, primeiro curva à esquerda. Responda 5250, controle 120, décima 8. 1-1-3-4, avisar Maracaju, 3. Autorizado Maceió, 350, antes do 17, Pouca, já Maracaju, primeira curva à esquerda, 5250, Responda 208, controle. Correto, bom, número 34, agora de pushback. Claro, o nome já está, está na busca 8. Então, chamador do 2774 para o PAC. 60 a bordo, altura 6040, Fernando Aracaju. 774, taxa autorizada até ponto de espera, via parte 1, taxa Índia, ponto de espera, show pronto, QNH 108. Taxa, parte 3, parte 1, Índia, até ponto de espera da 10, é ponto para ponto de espera, 27, 74. Bom, 1934, portão 10, autorizado, chama o táxi. Depois do 1934. 1350, passa a passagem do ATR, retaguarda, autorizado, chama o táxi. Pode passar já a gente agora, então pode utilizar o funcionário de um ataque, para poder fazer a restrição de nível em TAP, são 3600. 3600, número 2, na aproximação, não tem que ser chegado. Redução voo 1, transmissão dócula, primeira curva direita. Transponde 5240, controle Salvador 120298. Teste aprovado 360 para o caminhão. Termola do teste de direita após campo 1, dócula. Apertura para o espaço, 240, transponde 5208, controle de nosso direito para o próximo. 5972, confirmando a transmissão do ótimo, correto, aguarde para chegar o estacionamento. Torre Igor 934, táxi 146, bordo, 2 horas 5:40, alterna Salvador. O 934, táxi autorizado para através do 62, eu chamo o condutor. Tem que chamar um através do 62, Igor 934. Já vai ficar no outro localizador com a esquerda para a 145 e está estabilizado. Esquerda 145, está pelo lote, só que vai estabilizado pela conta. 1973, chama Recife, chama 251, alterna 123, última 8. 251-238, será 9973. 1954, última 4, no 2. Fechando a 4 mil pés, o bolo. É a 2, levou 934. Número 34, está acessando o ponto de espera, via parte 1 índio, no ponto de espera, chegou pronto, quem legal no 08. Vamos ver o destaque. Parte 1 na índia. Número pronto, por entrega, levou 934. Azul, 2774, decolagem autorizada, piscina 0, vento 150 graus, 079. Ele é autorizado no 074. 3600, segue próximo do Eco 50 para Papa Sanaduna com a 1150 de graus, pedindo emissão. Ético, passei na edição. Carlos Camil, completo final, chama de frequência 198, decimal 95. Passou em 1819, decimal 95, telefone. Então, 3600, deixa para 2, no pé de forma estabilizada. 3654, deixa e mantenha 3 de novo. 3 mil pés do voo, no 354. Oscar Romeu, Torre Salvador. Bom, tá todo mundo já agora baixando o checado de algum campo. Gente, se a GS também não aguarde a autorização de pouso. É, não precisa ali, tudo, quero só um meu. Aviso 2774, decolada 47, chama o controle Salvador, 120218. 1208, 2774. Charlie F. Romeu, ponto autorizado, pistola 0, ventula 50 graus, 059. Está autorizado, 110, quero só um meu. Charlie F. Romeu, consegue a parte após o fogo? Redução 2009. Entra o Edson de 2004. O 9-3-4, autorizado a linha e matriz de estrangeira. Meu solo 150, livra à direita, taxi delta, taxi via alta, chamando da Juliette. Delta, delta, o 9-3-4, decolagem autorizada, pistola 0, ventula 50 graus, 079. 15972, pessoal guardando o Airbus Betan e esse ataque está retaguardo. Pouso autorizado, pistola 0, ventula 50 graus, 089. Gol 1134, detonada 52, chama o controle Salvador 120298. Boa noite, obrigado, 208. Boa. Salve, Salvador, autorizado em DFG Juliette, contando Patiolo, táxi via Lima, Mike, chama na Quebec. Complexo final do procedimento, chame Torre 118, detona 95, gol 1354. 1895 vai completar o 1354. Tentando chamá-lo para contactá-lo. O Rio, se eu tenho condições de puxar sem interferência com o plano, rapaziada? Então, se o senhor tiver condições, eu posso autorizar o senhor puxa com a frente da aeronave para aquilo e autorizo o seu táxi via aquilo, Alfa, Juliette e também por conta de espera da vez. Salvador, Golo 354, Índia Serra, estabilizado ILS. Golo 354, continuador, se mais só informar aqui está livre. Aguardando pista livre, 354. 13305, na escuta. Estimado para o táxi? É, mas... Gente. Fala 54, livre à direita, observando a viatura, taxi via Alfa, chamando na Juliette. Alfa, chamando na Juliette, também, 602, eu estou em modo evento dessa via chegada a Bomé de Ono até 2000, a gente chama 08, aguardando o procedimento do LSF. Oxalé 6212. O meu autorizado via Mike Quebec, chame no ponto de espera da Quebec. Até a Aerostar, vai estacionar a frequência livre, boa noite. Da direita, para que seria Alfa chamando da Juliette. Alfa chamando da Juliette, 4, 3, 4. Sim, é isso, canal 72. Golden com o tipo de solo, chama para o Santa Cruz, se isso for lá, só de dois. Chama Recife agora, frequência no 2685, alterno 2545, gol, 1134. 2685, gol, 1134, boa. Bono 354, Juliette, portal 3. Juliette, portal 3, do Bono 354. Autorizado via pátio 3, quilo delta, corrigindo, via quilo alfa Juliette, pátio 1, Índia, aguardando novas instruções e risco 972, chame o próximo ponto de espera. Então, essa chave não está mais suspeita. 4959, serviço está terminado, mantém nível 140, chama agora controle e ligar as frequências no 20, decimal 1, no azul 4959. Boa noite. Azul 27 no 3, o Sunny 1, moda idêntica, reporte para descida, vamos operar. Visual, evento de corrijo. Ajuste 908, o procedimento previsto ali é absoluto para a cabeceira 90. Vou no rumo de da prefixo Boston para a chegada Boston. Azul 27 no 3. Agora foi um bom ponto para o exercício da noite. Sim, mas o contato radar 3 milhas aí para passar Conde, serviço de vigilância, o 27 no 3. Isso, 255, transponder 1208, 847-3207, autorizado até a cabeceira, chama o transfera do colégio. Então, 3305, posição coordenada com a infraero, pé remota 14, porém tem um tráfego da companhia puxando no portão 7. Mantenha a posição e aguarde as instruções. Chanel 6224, aguarde cópia. Nos prepare a saída Conde. Conde 6224. Fechando agora controle geral na frequência 120, decimal 1, e solicite diretamente o mesmo, nível 160, alô 2774. Boa noite, está agora aproximadamente 8 milhas e meio para passar Coral, se isso está terminado, azul 2774. Prisão 52, o Sani de Educação, disse manter a 4 mil, via chegada com média 1 na guarda final do procedimento ILS Absolute, com prisão 52. Primativo, o está ideal, está 3152. Gracia, o tráfego é frente a 12 milhas do voo da Gol, com 5 nós acima da sua velocidade, ao usar 3152. Afirmo isso, com 972, decolada 07, 120, décima 8, bom nome. Obrigado, bom serviço. Olhe, Salvador, muito bom. Lange Rio 5972, cruza 2000 em ascensão. Rio 5972, contato sobre uma nível 360, sobre a via saída Salvo 1, transição Doppler. Subida via o Rio 5972. Valenda, está presente o Rio 5972? Autorizado o Rio 5972. Direto Ledo, 5972. Zero, do Cláudio da Piscina Zero, curva à esquerda, saída Conde. Responde 5257, controle Savadona, 20.8. 190 para Aracaju, via Whisky 33. Saída Conde, primeira curva à esquerda. Responde a 5257, 120.8, o controle. Olha, chama pronto, portão 8. Para. Chané 6212, foi autorizado, pistola 0, vento 130 graus, 089. Livre curso, onda 0, Chané 63, correção 6212. Passa 32 para o SAC, 206 volts, 3633. E aí, 206 a bordo. 4738, táxi autorizado até o ponto de espera, via táxi 1, táxi Índia, ponto de espera chão pronto, que é 0-1-8. Tráfico da companhia, segue para remoto no 4. Após a passagem de tráfico da companhia, vai para a posição 1 no 4, entendeu? Plano 4738, mantém um ponto de espera. Olhe, Salvador, Azul 2713, para a descida. Azul 2713, desse mantém o nível 050. Desce 050, Azul 2713. Mantém 2000, autorizado o final do procedimento ILS, como 098. Está autorizado o procedimento final agora, depois para 2000, no 098. Então, 3152, vê se mantenha 3000. O voo no 098 pode passar a distância mais de 4? Também deixei inscrições, voo no 098. Foi cheio, linha de espaço, autorizado para o cimento, fazer a tabela. Tá, 3152, está limpo a gente de espaço, hein, Tato? Saiu 4738, decolagem autorizada, pista no zero, vento 140 graus, 05 nós. Decolagem 4738, então no zero. São 4738, decolar 104, chama o controle de caminhador, 20.8. 208, 4738. Contato submarino nível 270, duas vias, saída Momo, posição Fluxi. Supermaro 270, saída Momo, transição Fluxi, 4732. E 5972, chame Recife agora, na frequência no 251, alterna 123.8. 7338, qual seria essa proa ideal para voar direto a Buco? Número. Utilizado direto a proa Abuco, tá 4738. Proa de Abuco, tá 4738. 1098, complexo final do procedimento, chame Turi 1198-295. 1098-95, boa. Boa. 4338, se mantém 2000, utilizado final do procedimento LS. 3000, utilizado final LS. Sétima 3, desse mantém a altitude de 3.000. 3.000, azul 27, 3. Alô, boa noite, voo 1098, visual 10. 7-1-0-9-8, por localizar a pista no 0-1-2-0 graus, 1-0-9. Tem uma altima por gentileza no 0-9-8? 1-0-1-8. Ah, ok, 1-0-1-8 está autorizado por 1-0-9-8. Falando 2-1, vista direita Foxtrot, táxi via Alfa Juliette, portão 2. Direita Alfa Juliette, portão 2, 1-0-9-8. Cruzeiro chama Recife agora na frequência 126, decimal 85, até 125, decimal 45. 126, 3152, solo aos 24, livre à direita, táxi de alta, Juliette. Corrigindo, chame antes da Juliette. Livre à direita, chame antes da Juliette, tá? 1895, azul 17, no 3. Azul 27, chama 3. Azul 27, chama 3, continua a aproximação, guarda o primeiro posto. Guarda, recepção 3. Azul 27, no 3, pouso autorizado, sistema 0, sistema 2, 0 graus, 1, 1, 1, 2. Livre pouso, azul 27, no 3. Amanhã 074, sem identificação, deixa eu ver a chegada para o médio, para 3000, ajustado 10018, avanço final do procedimento do LS-2. Deixa eu ver na 074, após o SAP do lance.